estava um chefe dos publicanos que na cidade ali morava. Ele queria ver Jesus que na estrada ali passava, por ser pequeno de estatura, numa figueira ele estava. Jesus Cristo vinha na frente, a multidão acompanhava, bem debaixo da figueira, quando ali Jesus parava. Ele então olhou pra cima, pois ainda contemplava. Falou: Zaqueu, desce depressa, eu vou pousar em sua casa. Hoje aqui nesta figueira nosso mestre vai passar. Abre bem teu coração para o Salvador entrar. Leva ele pra tua casa para contigo ficar, e no dia da sua vinda lá no céu você entrar. E no dia da sua vinda lá no céu.